stalkear a sua vida. Agora é minha rotina. Foi até fácil terminar. Difícil é parar de vigiar. E por falar em vigiar, quem é essa pessoa e virou festa? Que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Já postou uma foto com outro. Parece que a senhorita tava com pressa. E a previsão de sofrimento do lado de cá é de mais 24 horas até apagar. Enquanto tiver só no stories dá pra suportar, mas se postar no feed aí vai me matar. Você é Diego Raia ao vivo. Aqui até a sofrência tá sofrendo, viu? Vigiar, quem é essa pessoa e virou festa? Que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Já postou uma foto com outro. Parece que a senhorita tava com pressa. E a previsão de sofrimento do lado de cá é de mais 24 horas até apagar. Enquanto tiver só no stories dá pra suportar, mas se postar no feed, aí vai me matar. E a previsão de sofrimento do lado de cá é de mais 24 horas até apagar. Enquanto tiver só no stories dá pra suportar, mas se postar no feed, aí vai me matar. Boteco! Obrigado, gente. E aí, bebês? Essa moda é sucesso, gente.